aprender a esperar. Eu preciso aprender a confiar. Toda ansiedade eu quero lançar sobre ti. Preciso aprender a te ouvir e entender que o que tens é o melhor pra mim. Me entregar completamente nos teus braços, Senhor. Tua vontade é maior que os meus desejos e os teus sonhos. Faço parte dos seus planos. O meu coração está ensinado a te seguir. Tua vontade é maior que os meus desejos e os teus sonhos são maiores do que os meus. Eu me é maior que os meus dedos.